coração, reverter, reescrever uma história, se rever. Em teoria o que já ficou pra trás, então não chores não, não chores mais, mais. Sei de quem chora onde ninguém se apresenta. Sei qual o preço pago na resistência. Se a solidão e a incompreensão te isola, dá uma volta com o olho em volta e acho que revigora. É difícil de explicar, sei que não dá pra contar quanta angústia dentro de cada um quer morar. Mas é lá que peço paciência e como recompensa sua jornada tensa de mudar. Sei que falta gentileza nessa terra. Quanto menos se pratica, mais se desespera. Quem dera, como criança, a inocência, flor da pele, aos olhos de quem pouco viveu, mas como mestre ao caminhar. O anseio do aprendizado, uma nova descoberta a cada novo passo. Nem sempre erro minha regressão. Um passo pra trás pra se estruturar, não é em vão. Com calma, veja que a vida ensina. Então escuta aí, dá uma chance pra mudar o seu dia. Mentalize essas palavras. Reestruturação, reverter, reescrever uma história, se rever. Em teoria o que jaz ficou pra trás, então não chores não, não chores mais. Vamos pensar em coisas belas, belas. Ter boas ações, tons, e ver o lado alegre e bonito da vida. Entre milhares, por que me dar ouvidos? Entre os enganadores vagam os iludidos. Se minha voz ganha um voto de confiança, sei que no fundo do poço ainda há esperança. Então peço ajuda a você e a quem se comprometer. Tentar mudar o que há de errado enquanto viver. Ao despertar vem a reflexão, se sou merecedor de mais um dia de missão. Tanta acomodação, tanta desavença, resistiu mais uma noite, faça valer a pena. Independente de crença, classe ou cor, a união que faz a força é a que move o amor. Não há barreira que não possa ser superada. Não há degrau que não dê pra subir nessa escada. Então não pare, não dê chance pro azar. Tente mudar pra chegar a algum lugar. Com calma, veja que a vida ensina. Então escuta aí, dá uma chance pra mudar o seu dia. Agora peço que você mergulhe na paz, no mundo positivo, cheio de luz e felicidade, felicidade. Reestruturação, reverter, reescrever uma história, se rever. Em teoria o que jaz ficou pra trás, então não chores não, não chores mais. Supere suas aflições, acredite que amanhã será novo dia. Muito, muito, muito, muito melhor do que o de hoje.